olha amor, não faz assim, tem pena de mim. Não me deixe, eu não sei o que fazer. Se eu te perder, se é paixão. Minha paixão é você, yeah, yeah. Olha amor, não faz assim. Minha paixão é você, yeah, yeah. Meu amor é você, minha paixão é você, yeah, yeah. Meu amor é você, minha paixão é você, yeah, yeah. Meu amor é você, minha paixão é você, yeah, yeah.